esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Periferia, recanto, mãos ao alto é um assalto. É os polícia corruptos, são os bandidos fardados. Se é da favela, pra ele já é suspeito. Então, rato cinza cai pra dentro e mete os peitos. Estraçalho sua cabeça com um tiro de oitão. Mando você pro inferno pra fazer parte com cão. É a revolta da favela, maluco pode crer. O sistema vai tremer, pode pagar pra ver. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Infelizmente na favela só nos resta tristeza. Moleque se iludindo com a farinha na mesa. Com a pistola na cinta, tá andando pra trás. Tá caindo na armadilha no mundo de Satanás. Por enquanto é assim, mas um dia vai mudar. Mataram o filho do boy, nada vai adiantar. Quando morre um aqui, é fato comum. Infelizmente na favela é apenas mais um. Amanhece mais um dia, é fato comum. Infelizmente na favela derrubaram mais um. É tiro, é bala, é muita treta no recanto. Do maluco, ninguém mais se respeita. Um certo dia derrubaram um camarada meu. Eu já pedi, eu já chorei, eu já implorei a Deus. Como será que essa guerra vai terminar? Somente Cristo, amigo, pode te falar. Somos pacificadores, pode se ligar. Abra sua mente e pare de aprontar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. O diabo te oferece farinha na mesa, dinheiro no bolso e várias carretas. Mas em troca é sua alma, saia desse irmão. Vida eterna maluca é o lado de Jesus, que morreu por mim, por você, pendurado na cruz. Enquanto tá se matando, Jesus só chorando. Você apenas diz, não tá nem aí. Enquanto isso, o diabo planeja seu fim. O tempo tá passando, você se iludindo. Enquanto Jesus chora, o diabo tá sorrindo, esperando você, véi, de braços abertos. Então se liga, moleque, seja mais esperto. Com Jesus no coração, vida eterna, amém. Mudei a minha vida, mude a sua também. Pra que se iludir com a pistola na mão? Malandragem na terra, consideração. Enquanto tá por cima, é dinheiro, mulher. Quando a casa cai, cadê os parceiros de fé? Até a dona de rocha que dizia te ama, nem na cadeia, maluco, vai te visitar. Combateu o sistema com lápis caderno, ao invés de ser bandido enterrado no cemitério. Código X na esperança que um dia vai mudar. Quatro malucos querendo a Deus te mostrar. A realidade é foda, pode se cuidar. A esperança é grande que um dia Jesus irá voltar para salvar os honestos, humildes de bom coração. Acredite em Jesus, pois ele dá a salvação. É, véi, ele te dá a salvação. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar. Esqueça a bandidagem, esqueça a bandidagem. Jesus já tá pra voltar, Jesus já tá pra voltar.